além daquela janela. Pois olhos me estão matando. E além daquela janela, dois olhos me estão matando. Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando. Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando. Que eu quero morrer cantando nos braços de uma donzela. Dois olhos me estão matando, e além daquela janela, os olhos daquela, aquela, os olhos daquela lé. Ai, os olhos daquela, aquela, e os olhos daquela além são os olhos de uma rosa, parecem os do meu bem. São os olhos de uma rosa, parecem os do meu bem. Além daquela janela, dois olhos me estão matando. Cantando nos braços de uma donzela. Dois